Sejam bem-vindos todos ao podcast Miolos, o nosso podcast de número 7, podcast extra, né, Valdeir? Saiu, né? Saiu, finalmente, ou não, né? Ou não, mas por enquanto, né? Vamos ver se, será que já não é 2012, né, dependendo da edição, né? Mas enfim, ó, na bancada de hoje, quem nós temos aqui? Nós temos Valdeir. Aê, e aleluia, a gente vai falar finalmente de Walking Dead, cara. De verdade, cara. Walking Dead de raiz. Walking Dead moleque, né? Da várzea, né? Tá certo. Também contamos aqui com ele, aquele que apareceu lá nos e-mails do primeiro podcast, Rômulo! Isso aí, cara. Eu não li, não assisti, mas eu tô aqui. Perfeito, né? Ninguém vai reparar que você é o tapa-buraco, né? É, eu sou a orelha do programa, tô aqui pra acompanhar o ouvinte que não viu nada. É, exatamente, exatamente. E contamos aqui com a presença mega senacional de Mano Araújo, direto do HCast. Olha aí, gostei do senacional e esse eu não edito. Todo mundo, mas né, você, não, é. Você não sabe o quanto tempo eu esperava pra dizer uma frase dessa na abertura de podcast. Todos eu disse. Cara, mas é uma tristeza, é uma tristeza mesmo. Realmente, já dizia o Hugo Soares, participar de podcast que você não vai editar é a melhor coisa do mundo. Mas eu acho que eu vou você mudar. Você se sente um engraçado. É, não. Quer falar bastante. Exatamente, exatamente. Ô, Valdeir, vai ter leitura de e-mails, Valdeir? Pô, vamos pra ela agora, eu acho, ou não. Então já tamo lá. Ô, Rômulo e Mano Araújo, ficam aí, vai conversando da vida aí que a gente já tá volta. Tá bom, até. Parou! É mulher. Começa a dizer mulher. Estamos aqui, Valdeir, no ritmo de carnaval. Tá curtindo o carnaval, Valdeir? Como é que tá o carnaval, rapaz? Cara, tá tão divertido que eu tô aqui deitado na minha cama aqui com cobertor. Ai, que delícia, né, cara? Tô quase dormindo aqui. Mas é isso aí, Valdeir. Estamos aqui, finalmente, gravamos esse episódio que deixou de ser uma lenda urbana, né? Ah, só acredito quando sair do site. Não. Mas antes da gente ler nossos recadinhos, nossos e-mails e tudo mais, a gente poderia ter comentar aí pro pessoal sobre o layout novo, né, cara? Tá bonito o site aí, olha. Porra, só. Falta livro, né? Quem foi que fez? Caraca, sei lá, mas com certeza foi um cara sagaz, né? É, não deve ser coisa do Panda, né? Não. Pô, pelo amor de Deus, não, né, cara? É legal, né? Todo mundo conhece o Panda, sabe que ele não tem a capacidade, o discernimento de... E a capacidade... E já falei capacidade, né? Verdade. Ele não tem a capacidade nem discernimento de fazer algo tão bonito assim. Mas, ó, muito fofo. Ficou bonitinho demais, né, cara? Melhor que aquele outro, né? Tava uma bosta aquele lá, né? Porra, aquele outro é uma bosta. Agora eu tenho medo de ter um podcast. Nesse site. Estávamos contidos antes, né? Agora sim, agora tá bonito demais. Uma mulher! Vamos dar só um recadinho, pessoal, que o pessoal que tá acompanhando aí a volta, né, do pessoal do Pauta Livre News, né? Agora o pessoal voltou com força total, né? Pois Hugo é. Soares aí. O layout novo, podcast com uma temática diferente, né, do que era, né? Sim, tá bem, sim, né, sim. Legal. Fica a dica aí pro pessoal escutar o podcast de Lendas Urbanas, né? Que a gente participou, né? É, foi o último que saiu, né? O podcast de Falta Livre News 26, né? O pessoal vai rir muito aí com a história do Tourinho, né, cara? Ou não, né? Vai se assustar, né? Porque é uma história muito trágica. É uma lenda, verdadeira, né? tem até testemunho e tá vivo até hoje o cara aqui. É verdade, O que mais que a gente tem pra falar aí, Valdeir? Vamos falar um pouco do endereço, né, cara? Endereço do Pauta Livre? É, o pessoal teve algumas complicações aí com questões de, né? Sim, tivemos problemas com o domínio, né, tudo mais. É, teve alguns problemas com o domínio, mas já foi tudo resolvido, porque, ó, em menos de um mês a gente virou pautalivrenews.com, pautalivreblog.com.br e agora voltou tudo ao normal. É, agora você pode acessar tanto pelo www.pautalivrenews.com.br quanto pelo .com, né? Ou pelo blog lá, .com.br. .com, né? Sei lá. Coloca no Google Pauta Livre e pronto. É, põe Pauta Livre aí, você vai achar, né? O nosso feed, creio eu, está funcionando corretamente, né? É, eu espero. Eu também. Hugo, dá um jeito aí, Hugo. Porra, Hugo, resolve essa porra aí. O que mais que a gente tem pra falar aqui, rapaz? Dá um recadinho aí pra Angélica, grande Angélica lá do Masmorra Erótica. Oh, yeah. Pois é, que, né, que a gente tinha ficado de gravar, fazer um crossover. A nossa ideia, né, do sétimo podcast era fazer um mega crossover, né? Que a Angélica teve também um podcast dela sobre o Walking Dead, né? Mas, Angélica, tivemos sérios problemas de agenda aqui com o pessoal também. Quando a gente resolveu gravar, foi esse horário que deu. Mas segunda temporada tá aí, a gente vai conseguir gravar. Mas eu tenho certeza que esse samba vai botar um dinheirinho na minha conta. O que mais que tem pra falar, Valdeir? É, tem um e-mail, né? Vamos ler os e-mails. Oh, né? Não acredito! Pô, a gente recebeu muito de e-mail, né, cara? Caraca, mano, a gente recebeu muito e-mail, cara. Ó, agradecer todo o pessoal aí, agradecer ao Elber que mandou o e-mail. É, vamos ler o dele, né? Vamos ler só o dele. Vamos ler só o dele, o resto... É, deixa pra lá. Tá repetindo, tá todo mundo repetitivo, então vamos ler só um. Também. É, não, vamos ler só um, não precisa ler, né, todos que a gente recebeu. Pra que isso? É, um só já representa. É, um só representa toda a massa zumbística, essa palavra não existe, né, mas enfim. Vamos lá, Elber Remy Rocha, ele fala... Fala, cambada de Air... Eu queria entender esse Airheads. Airheads, o que é Air? Air deve ser vento, então cabeça de vento, é isso? Mas ele é um pessoal muito sagaz, né? Fala, cambada de Airheads sedentos por um prato de tripas e uma garrafa de 2 litros de sangue fresco. Tudo beleza? Olha só, a gente já tá inventando aqueles termos lá, tipo do matando um robô gigante, né, cara? Qual o termo? Aqueles termos de olá, senhores, não sei o quê, desmiolados, blá, blá, blá, blá, sabe? Verdade. Legal, ó, o Elber tá de parabéns. Mas ele diz aqui, ó, olha, esse episódio não foi dos melhores, apesar de eu não ter achado tão ruim assim, né? Eu não tive acesso a algumas HQs, até porque eu não leio. Ele não sabe ler, cara. Oh, meu Deus do céu. Apesar de ter feito as minhas quando pivete, né? Ele fazia as HQs dele, né? Diz ele, né? Gostei também da cena do Shane no hospital, mostrando que ele não foi um filha da puta e realmente não tem noção de como verificar batimentos cardíacos. Pô, como é que o cara ia verificar o batimento, cara, daquele jeito? Na situação que tava, né? É, não tinha como, cara. Confesso que foi inocência aquela ideia de ir pro CDC e tal. É, mas eu até gostei da cena da explicação do cientista. Com a cena do raio-x. Ah, vai pra lá, rapaz. Que cena horrível. Que explicação medonha aquela, mano. Principalmente quando leva o tiro. Não, quando leva o tiro é legal, né? É. Também gostei da cena do Shane pagando de louco e atacando a Lori sem pudor. Totalmente descontrolado. Rick bêbado foi um dos maiores feios da série. Não, Rick bêbado foi deprimente, né, cara? Vergonha, porra, vergonha alheia, cara. Framboesa de ouro pra ele, né? Total. Gostei da Glória Maria ter morrido, por quem não gostou, cara? Pô, o que eu mais gostei na série inteira. Apesar de também ser inocência, o fato dela aceitar tão bem isso. Talvez ela tenha criado na cabeça a ideia de que nada teria solução. E de que ela ia acabar morrendo depois. Por que não morrer naquela hora? Eu acho que a atriz viu a merda que fez na série e pediu pra matarem ela, não é possível. Nossa, com certeza. Mano, essa personagem não serve pra nada, filho. Desculpa, mas vai morrer, tá? E ela tentou, né, tipo... dá o último suspiro de atuação dela ali, né? Deitou onde? Vai ver, ela tinha assistido Madrugada dos Mortos, né? É, Madrugada dos Mortos, né? Pessoal, sem fim, é, né? Eu abro e comento aí, né? A explosão foi uma das cenas mais mal feitas que já vi. Ele coloca um monte de risada aqui, cara, que eu não entendo essa risada. Hypo, hypo, hypo, hypo. Isso é risada? Olha isso. É, juventude criada leite com pera. É, olha, mano, eu vou te contar. Parece que ele tem 12 anos, cheio de XD. Porra, meu Deus, esse XD aqui, bicho. Não, parece que tem... família. É, você falhou na vida, totalmente. É, até quando os monstros gigantes explodiam no Jaspion, era bem mais bem feito, né? Eu concordo. Do que a explosão no Walking Dead, né? Concordo, mas o bem feito com... Bem com M e feito grudado... Oh, não dá, Elber. Tá complicado isso aqui. No mais, espero os novos episódios ansiosamente, pois zumbis são o meu assunto favorito. Abraço, man. É, abraço, tá certo? Aí, porra, cara, valeu aí por você ter tirado essa bunda gorda e ter mandado um e-mail pra gente. Ô, Valdeir, me conta um negócio, Valdeir. Pois não. O que que aconteceu com a nossa promoção, cara? Ah, o dia Z lá? O dia Z, cara, cadê o prêmio? O que aconteceu com o prêmio? O prêmio vai estar aí no post aí. Ah, é, o ganhador aí foi a Paula, né? Foi do Paula Acriana. Isso, Nascimento, né? Ela tinha mandado a resposta, não lembro qual que era, mas quem quiser. Quem quiser mas foi ouvir, muito boa, né? Quem quiser ouvir, vai lá no Miolo 6 e escuta. Exatamente, exatamente. Né? Aí o prêmio era uma caricatura, né? No formato do banner, né, que a gente fez aí, né? Sim, e toda zumbizada, né? Toda excomungada. Não sei se você vai gostar, Paula, mas tá aí. Ah, você. É, você que quis isso, né? É. Transformou você num zumbi, né? Não ficou muito bonito. Eu né? acho que as bochechas ficou muito pequenas ainda, mas é. É, né? Vou dar uma. Vou dar uma alterada aqui no Liquify, peraí. Valdeir, antes da gente podcast também, cara, a gente tinha que agradecer aí todo mundo que ajudou a divulgar o programa, que retweetou. É verdade. Que comentou, o pessoal do Pauta Livre News, a gente já agradeceu no Miolo 6, mas vamos agradecer de novo aí a todo mundo que deu maior força pra gente, porque realmente a gente teve um sucesso assim que a gente não acreditou. Pois é, né? Bastante comentário, bastante download. Porra, download pra cacete, rapaz, eu fiquei assustadíssimo. Pois é, obrigado aí, gente. Eu contei até pra minha mãe e tá aqui no meu currículo já. É isso aí, né? Mas pô, é isso legal, aí. Legal pra caramba. Bom ver que tem bastante gente que acompanhou a série e acompanhou nosso podcast também. É, e vamos ver agora em julho ou em outubro, né? Que a gente volta com o Miolos, né? É, a gente volta? Não sei. Deve tem, voltar, acho é? Que volta, né? É, então tá, né? Três episódios, tamo fudido, né? Foi tipo o episódio, né? Cara, esse episódio, vou te falar, hein? Pessoal aqui, ó. O pessoal não tá duvidando, né, cara? Quem começou a ouvir aqui deve tá duvidando, mas tá lindo. Tá entupido de spoiler. Pois cara. É, quem começou não pode parar mais, agora tem que. É, a nossa sirene lá de spoiler chega até quebrou pro final, né? Tanto que ela tocou essa desgraçada, pois né? Pois é. E o Mano Araújo aí, porra, brilhantou o podcast aí com as suas opiniões fecais também, tá? Grande tá participação, demais. Né? A gente tinha esquecido quase tudo, ele lembrou a gente, né? Foi lembrando. Caraca, foi foda. Mas é isso aí! Vamos aí, Valdeir! Mulher, mulher, mulher! Mulher, minha animação. Mulher. É a mulher. Duas mulheres. Cara, essa letra mulher. É. Pega, Valdeir, vambora essa porra, aguenta mais. A mulher! Foi bem no começo, Doug. Boa, né? Agora sei, dá vontade. Não, tem que ser a outra, pô. Qual? Eu vou te esperar onde quer que eu vá. Aí, você tá vendo que todo mundo curte, né, mano? Tu sabe aí. Graças a Deus. Mas vamos lá, Valdeir do céu, o que, que a gente tá fazendo aqui, cara? Do céu? gente pô, vamos falar da HQ, né, do Walking Dead. A gente vai falar um pouco da HQ, mas antes, né, vamos fazer uma breve retrospectiva aí, né, sobre o seriado Walking Dead, né. Mas eu acho assim, é bom a gente avisar o pessoal que quem não leu a HQ e quem tá esperando só pela série vai ter uma porrada de spoiler, né. Quem não leu, é melhor parar agora. Não, por quê? Como assim? Tô gravando, cara. Bota o alarme do spoiler aí, cara. Não, quem não leu, puta, sai correndo, né? É assim, quem não leu e tem problema com spoiler, né? Porque tem gente que não tá nem aí. Exatamente, exatamente. A gente vai evitar, acho que, um pouquinho, algum spoiler ou outro, assim, talvez, quem sabe ainda, né? É, depende da disposição do Doug na hora da edição, porque eu vou falar. É, e depende da língua do Valdeir, porque se ele quiser falar, ele vai falar mesmo. É. Se prepara, aí já né? Começa contando o filme pelo final, né? Quando ele vai no cinema. Não, exatamente. Quem nunca assistiu aí, ó, o Sexto Sentido, ó, Bruce Willis tá morto. Cala a boca! Tá? Já fica... É. A dica. Dica. Maldito! Mas então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar especular aqui como será a segunda temporada do Walking Dead, né? Eu não, o Mano Araújo aí, você gostou do final do Walking Dead? Ah, Maria, adorei! É doido, é uma obra de arte, cara, aquilo ali. É igual as obras de arte que eu faço na privada, toda manhãzinha antes de trabalhar. Acho que todo mundo que leu as HQs não ficou muito satisfeito com o final, né? O final ficou... É que o final, rapaz, foi que nem arte contemporânea. Você tem que refletir, analisar. Analisar o quê? Aquela porra, pelo amor de Deus. Não teve nada. Aquela Glória Maria do Inferno. Então, pelo menos ela morreu. É, menos isso, né? Foi a parte não, boa, era né? Pior. A pior coisa seria se manter sem ela e ela fosse a Michonne, né? Nossa. Sim. É, nossa ela senhora. Ela vai... Puta, olha aí, ó. Já deu... Ah. Já deu a teoria. Já deu a dica, né? O pior é que foi anunciado, né? Que a Michonne vai fazer parte da segunda temporada. Mas, ó, me fala uma coisa aí, Valdeir. É, a primeira temporada do Walking Dead, ela teve 6 episódios, correto? Ela foi até que parte da HQ? Ela foi até... Puta, agora eu não me lembro o número da HQ. É até a quinta. Sim, então. É até a quinta. Até a quinta, né? E, assim, muito diferente, né, da questão da quinta. Porque na quinta mesmo é quando o Carl, o final do Carl mata o Shane, né? Aí, é na quinta? É na quinta, o final da quinta. Aí, não, ó, isso aí foi uma coisa, né, já o primeiro spoiler, né? Vamos fazer a contagem de spoiler, né? Esse é o primeiro já, né? Shane morre, Carl mata ele a sangue frio. Cara, que pra mim teria sido o final perfeito da temporada. Não, era o que eu esperava, mas né? Eu duvidava muito que eles tivessem cojones pra fazer um negócio desse. Não, eu tava esperando algo como isso, até tem algumas certas controvérsias do pessoal falando, ah, não sei se ele vai, se o menino vai matar ele, né, porque pode haver uma censura aí, né, mas eu não sei, né, não sei até que ponto vai isso. Porque o primeiro episódio do Walking Dead, o Rick dá um tiro na testa de uma criança. Eu acho que não é isso não. É verdade. Pelo que a série tá se comprometendo a fazer, eu acho que não tem por que censurar isso. Tem coisa pior já. Mas na verdade a gente acabou se adiantando, né, a gente nem falou, nem fez um recap que a gente ia fazer. É verdade. É mesmo, né. Puta que lá merda. Esse âncora aí do programa, né? Esse host é muito bom, né? É um improviso, cara. É um improviso. Ah, mas acho que é isso. Tipo, quem viu, viu. Quem, não, quem quiser saber, vai ouvir os outros podcasts. Mas, assim, eu li até a 10. Sim. Se for ver, a série, ela começou e eles não foram pra lugar nenhum, né, cara? Nada do que aconteceu foi relevante. É, então, esse foi o problema, né, pelo menos que a gente achou. O primeiro episódio do Walking Dead, maravilhoso. O segundo, a gente não gostou muito, né, daquela introdução dos novos personagens, né? Mas o segundo episódio ficou excelente. Mas do quarto episódio em diante, a série ficou, sabe, ficou igual cachorro tentando pegar o mesmo rabo, né? Mesmo rabo. Rabo. É, então. O mesmo rabo. O mesmo rabo, né? Já que é o próprio cachorro, né? Não tem. Eu tava achando. Quando eles saíram do acampamento, né? Pra quem não leu o HQ, a gente vai explicar um pouquinho, né? Quando, nos quadrinhos, quando o Rick e o pessoal saem do acampamento, eles vão pra estrada. E na estrada eles acabam encontrando, né? Um condomínio de luxo. É, eles encontram um condomínio de luxo, que isso é maravilhoso, né? Uhum. Que eles encontram lá um... Como se diz? É um condomínio fechado. Isso. Um condomínio fechado, coisa linda de Deus, né? Só que é interessante, quando eles entram, tá exatamente aquela frase que tava na porta do hospital no primeiro episódio do Walking Dead, né? É verdade. Não entre porque tá todo mundo morto. Essa frase ela foi adaptada pro primeiro episódio do Walking Dead lá. E tava coberto de neve, né? Na série ele provavelmente não vai ter isso daí. Né? Então, eu tô em dúvida se na série vai ter eles entrando nesse condomínio. Eu acho que não é muito necessário. Só seria necessário se os personagens fossem iguais, né? Porque uma das pessoas, a esposa do pai dos gêmeos lá, que eu me esqueci do nome dela agora, morre lá. A dona, né? É, mas não tem nem a dona, nem o nem o Alan. O Alan. Pois é, então acho que realmente pode ser passado sem maiores... Não tem aquele carinha barbudinho no grupo deles, na série? O Ticano, você diz? Quem? Como é que é o nome? É um dos que tava no prédio quando o Rick aparece na cidade. Ele é meio Alan, né? Ele não tem uma mulher? Sim, ele tinha uma mulher lá que eu falei que era indiana. É, mas eles foram embora, né, já? É, eles foram embora. Dá a entender que eles são meio que o que seria o Alan e a família dele, né? Que tem os dois filhos. Então, vamos comentar o seguinte, né? Que quando eles estão na estrada, o grupo lá, eles encontram um personagem novo, né? Que é o Tyrese, né? Isso. Então, que ele até... Ele não é tipo ex-jogador? É, ele é um ex-jogador profissional de futebol americano. NFL, futebol americano. É, o bicho é grande pra caramba, né? E ele tem a filha dele e o namorado da filha. Namorado, né? Filha da puta da filha. É, que o cara tem um, né, carinha assim, nada suspeito, né? Gente fina. Legal que eu vejo na revistinha, né, como muda o desenhista, aí tem um quadro que o cara desenha, o maruco parece ter 30 anos, meu, em vez de um adolescente. Era pra ter uns 17, né? É. Era 16, 17, mais ou menos essa faixa. Um detalhe importante também é que nos quadrinhos, quando eles saem do acampamento, a Lori conta pro Rick que tá grávida, né? Exatamente. É... Mais uma coisa a especular, né? É, que é a história que o Tourinho falou, né? Que acha que o doutor maluco lá, que não tem importância nenhuma... Falou no sexto episódio, né? É, do sexto episódio lá da série, falou isso no ouvido do Rick, né? E pra mim é isso, cara. Não tem como você saber. É, o que ele vai falar, né? Eu te amo, meu querido, e... Tô gamadão em você. Quando você dormiu, eu peguei no seu pipi. Né? Eu vi você tomando banho e me diverti horrores essa tarde. Até pode ter sido, né? Pode ter sido isso também, né? Porque, como o Turinho falou, ele fez o exame de sangue do pessoal ali, né? Então, pelo sangue, você sabe. Ele fez exame de sangue pra quê mesmo? É, pra ele confiar no pessoal e deixar ficar lá, né? É por isso que na HQ, o que a gente sempre ficava comentando, né? Pô, a HQ é legal porque você nunca espera nada. No seriado, se a Lori virar pro Rick e falar, tô grávida, o que você vai pensar? É do Shane, obviamente, né? Mostrar transando no segundo episódio. É, mas na HQ, acho que na série também teve isso. Ele transa com a Lori também, o Na HQ, o sim, tem a cena que... Mostra primeiro ela dizendo que tá grávida, já na edição seguinte mostra ela lembrando... Não, uma não, única escapadela que ela dá. É uma edição antes que mostra esse é, essa uma lembrança. Edição anterior. Ah, é, tem razão, é tem razão. Anterior. Porque ainda tá no desenho do Tony Moore. Isso, tá no desenho do Tony Moore, até que o Shane vai relar nela, ela, não toque em mim porque meu marido chegou, meu filho. Aquilo lá foi um erro, né? Ela até fala, né? Um fato interessante também, né, não muito relevante, mas ao mesmo tempo sim, é que quando eles saem do acampamento, começa a nevar, né, o inverno tá chegando com força total, né, e o Rick descobre que os zumbis, eles ficam meio frágeis, né, Eles congelam, né, não tem calor interno. É, aí eles viram pedra, basicamente. Então, isso eu achei foda, cara, eu achei foda isso nos quadrinhos e eu tô esperando muito isso no seriado. Já que o seriado tem uma abordagem, vamos dizer, um pouco mais realista, né. Seriado? É, pô. Tirando o sexto episódio. Não. O sexto episódio ignora totalmente, né? Que é bom lembrar isso também, porque a série, ela é baseada na HQ só até a metade do quinto episódio, né? É, depois nada. Depois não tem mais nada a ver com a HQ. Vamos comentar um pouco lá sobre a notícia do T-Dog, do Tyrese, né? É mesmo. Que o Tyrese, o personagem novo aí, o jogador de futebol americano, ele é um puta de um negão, né? É meio fortão, né? Assim, gostoso, né? Forte. Parece comigo. Caloroso. Você tem certeza disso? Eu coloco uma foto sua pra comparar. Ah, eu acho que você tá mais pro T-Dogs, hein? Isso com o T-Dog é meio forte ainda, né? Eu tava vendo uma entrevista com um ator do T-Dog, né? Que eu até esqueci o nome dele aqui. Cadê o nome dele? Relevante, é, relevante. Irone Singleton. Irone? Acho que é isso. É Irone o nome dele. Do ator que faz o T-Dog. E ele na entrevista, o pessoal tava comentando, né, tipo, do nome do personagem T-Dog, né? E ele falou que nos quadrinhos tem um personagem chamado Tyrese, e ele acha e espera que o primeiro nome dele, né, que é o T, né, que o Dog é apelido, né? Uhum. E ele acha que o nome dele é Tyrese Dog, né? Cara, eu não sei se eu pararia de assistir a série depois disso não, viu? Eu tenho minhas dúvidas também, né? Porque todo personagem que entra na história, né? Acho que todo personagem do Walking Dead, né? Tem uma importância assim, tão grande. Até mesmo o Carl, né? O Carl ter matado o Shane, ele cresceu Carl, muito, né? É verdade. Mais importante da quadrinho. Porque ele é o único que tá ali crescendo, convivendo com aquilo, né? Sim, e o Carl, ele perde totalmente a inocência. Exatamente, dele. Exatamente, né? Uhum. Aliás, cada vez mais ele vai perdendo mais, né? É verdade. Não, vamos torcer para que apareça o Tyrese de verdade e dê uma martelada na cabeça do T-Dogs. E fala, raspa fora! Só pode ter um negão nessa série, né? Nem Highlander, né? Só pode haver um. Assim, o que é que vocês esperam de arco? Eu tava muito esperando que fosse a segunda temporada e se focar na prisão. Mas aí, escutando vocês, dos episódios anteriores, realmente tem a parte da fazenda, né? Eu não sei que A parte da fazenda, eu acho que ela não pode deixar de existir, porque ela também... Apresenta personagens importantes, né? Exatamente. Fora que o Kirkman já confirmou que vai ter a fase da fazenda e os personagens que aparecem nela, né? O pai, Herschel. O velho lá, é o Herschel, a filha dele, a família, todos eles, o Kirkman já confirmou que vai ter na série. A filha dele, né, que é a Peguetes do Glenn, né, cara? A Meg. Glenn se dá bem. Se deu bem. Glenn finalmente se dá bem, cara. Eu quero ver quem vai ser a atriz, né, que vai fazer a... Então, mas como é que eles encontram a fazenda lá? No quadrinho, eles vão caçar e o Otis, que é um dos caras que mora na fazenda, sem querer atira no Carl. E aí eles levam lá pra fazenda porque o Herschel é veterinário. Aí vai salvar o Carl. Nada melhor pra cuidar de um animal, né? Exatamente. Menino, cuida dessa peste aqui, ó. Verdade. Eles estavam caçando, né, o Rick e o Tyrese. Na fazenda, o Tyrese, cara, que eu achei foda no quadrinho, que ele rouba a cena, ele aparece e toma uma posição, até onde eu li, muito importante no grupo, né? Sim, muito rápido, quase como, né, se ele fosse um vice-líder. Tanto que quando ele aparece, né, que eles estão na estrada, ele e o Rick, eles formam uma parceria pra matar zumbi, né, cara? E ele é forte, né? Tipo, ele é o mais forte do grupo. Sim, por sim. Por isso que sim. Não tem como o T-Dog ser ele. Se for, cara, nossa. Cara, o T-Dog é gordo, é muito. Não, e não só isso, gordo. Personalidade também, sabe? Sim. O Tyrese tem uma personalidade muito forte e o T-Dog é muito cagão. Tem nada a ver, né? Tem como ser ele. Se fosse o Tyrese no telhado com o Merle, né? Primeiro com o Merle nem ia agredir ele. Né? Exatamente. Ele já ia jogar o Merle pela lá de cima, né? Eles nem estavam presos lá, pô. É, com certeza. Os zumbis estavam trazendo um suquinho pra eles, né? Porra. Tava com medo. Tava matando zumbi na porrada, né? É, porque quando eles encontram a prisão, né? Vamos dar um FF aí, vamos dar adiantada, né? Quando eles encontram a prisão, né? Que é muito foda, né? Que eles encontram uma prisão, o Rick olha, meu Deus, estamos seguros agora. Aí eles entram lá, tem uns meia dúzia de bandidos. Pois é. Mas antes de falar da prisão, vamos comentar o que é essa prisão, né? Porque quem tá ouvindo aqui num vídeo HQ não tá meio perdido. É, eu realmente não sei o que vocês estão falando. Então, fazendo uma parte assim, ó. Eles estão na... Tem esse problema com o Carl, ele é baleado. Vão pra fazenda. Sim. Eles moram um tempo na fazenda, até que rola merda lá e o dono da fazenda expulsa eles. Eu não vou detalhar muito, né, o que é que acontece, porque também pode aparecer lá na série e pode estragar. Mas eles acabam saindo da fazenda e vagando também, sem esperança nenhuma, e acabam achando a prisão. Uma prisão de segurança máxima. É, e até legal você pegar, tipo... Por que é prisão pra gente? A prisão é um lugar onde os criminosos ficam dentro e você que tá de fora tá protegido, né? Só que no Walking Dead é o contrário, né? Eles encontram a prisão e eles vêm lá, tipo, um forte onde eles podem ficar protegidos dentro da... Troféu sagacidade aí pro Valdeir. E, tipo, o que eles fazem aí pra pegar alimento, essas coisas? Ah, na prisão tinha um estoque, né, de comida. É, o interessante acho que até chegar dentro da prisão, né, tem alguns zumbis no pátio, né? Mas eles, eles detonam lá, né? Eles formam uma equipe e arrebentam os zumbis. Quando eles entram, tem quatro presidiários lá comendo lá no refeitório. Era tipo um refeitório que tava protegido, né? Então os zumbis não chegaram no refeitório. Sim. Aí dessa empurrada nos caras. É, aí até o... É interessante que um dos presos fala, né? O que, que é aquilo ali? Ah, ali é o refrigerador, né? Mas eu não aconselho entrar lá porque era o único lugar que a gente tinha pra fazer nossas necessidades. É, exatamente. Então só tem merda congelada lá, né, cara? E a questão é assim, congelada não, né? Porque os geradores são desligados. Ah, é verdade. Então, nossa, que futum da porra, né? E assim, eles foram trancados pelos guardas, né? Os guardas trancaram e saíram, deixaram eles trancados lá dentro. Ou seja, os guardas tudo viraram zumbi, né? Uhum. E eles ficaram lá, né? E tem personagens interessantes também, né? Desses presidiários. É, tem uns personagens bem legais. Porque... Hein? Eles se juntam ao grupo? É, eles não tem jeito, no, né? No começo, o grupo do Rick é maior, né? Então eles ficam meio que... Eu não lembro, eu sei que tem um momento que eles dominam esses presos e eles, tipo, colocam eles a teste, né? Tipo, eles não confiam de início. É, eles chegam lá, como o grupo do Rick tem armas e em maior número, eles têm que aceitar que eles estão lá. Só que acontece de, assim, teve um pessoal da fazenda que foi... Não, se bem que eu tô adiantando. Bem... Não, pode adiantar. Não, eles começam a morar lá e tal, e o Rick fica lembrando da galera da fazenda que tava lá e como a prisão é mais segura. Na verdade, quando ele sai da fazenda, ele deixa o pessoal que tá na fazenda não quer ver, né? Na verdade, eles foram espertos. Calma lá, calma lá, calma lá. Por que eles saem da fazenda? Por que que eles saem? Bem, ah, então... Vamos lá, vou contar. Spoiler, então. Olha o spoiler, a contagem de spoiler. Posso fazer as honras? Pode falar. O dono da fazenda tinha um celeiro. E lá dentro ele guardava todos os mortos que ele achava, né? Os mortos-vivos. Mas, tipo, ele não matava? Ele pegava e... Não, ele não matava. Ele achava... Aí que tava. É porque, assim, vamos lá, aparecer, por exemplo, um morto-vivo. O dono da fazenda, ele viu que um morto-vivo é fácil de você render ele sem ser mordido. Sim, e fora que ele já olhava e falava, não, esse é meu vizinho ali, né? Não vai quem matar sabe, ele, alguém não. Descobre a cura e aí eu não matei ele, tá lá dentro. Ele acreditava que eles poderiam ser curados. Inclusive, um filho dele que foi mordido tá lá dentro do galpão. E aí tem mó discussão filosófica do Rick dizendo, olha, você tem que matar, eles são perigosos. E o outro dizendo, não, isso é assassinato, eles podem ser curados. E eles acontecem de achar mais um morto-vivo e vão botar lá dentro do celeiro. Só que dá merda e esses mortos-vivos conseguem matam mais outro filho desse cara. Mais um ou dois, não lembro. O filho, né, que tá... Zumbi mata o filho que não era zumbi, né? Exatamente. Aí esse cara diz que é culpa deles, que se eles não tivessem lá, não tinha acontecido essa merda. E aí expulsam eles, que a casa dele é a regra dele. Matam todo mundo, tocam fogo e mandam a galera embora. É, detalhe que a família dele, né? Como é que é o nome do personagem? Herschel. Asher. É Asher. Herschel. Herschel. É isso, assim. Herschel. Ele tinha... Asher foi foda. Ele tinha uma família... Ele tinha uma família grande, né? Devia ter... Eu tô nessa parte no quadrinho. Mostra lá. Eu sou o tal, esse aqui é o meu filho, esse aqui minha filha, esse aqui é meu outro filho, esse aqui é minha filha, aquele ali é o meu outro filho. Ele tem uns 8 filhos, ele tem uns 8, tem duas gêmeas também. Exatamente. Nesse incidente, ele perde o quê? Uns 3 filhos? É, uns 3 filhos. Já tinha perdido. Só respondendo a pergunta do Rômulo, né? Falando que como é que eles conseguem comida na prisão, porque uma hora vai acabar, sim, né? Eles, como o grupo do Rick foi agregado lá, o pessoal da fazenda... Algumas pessoas da fazenda ficaram com eles. Isso. A grande maioria, né? Do pessoal da fazenda, né? A família lá, eles ficaram todos juntos. E como eles já tinham essa coisa, né? Fazenda e tal, cultivar, eles começam a cultivar alimentos, né? É quase que nem o jogo. O Rick volta pra pegar o Herschel porque ele sabe fazer isso aí, ele sabe cultivar. Exatamente. É quase que nem um jogo de estratégia de RPG, né? O cara tá fazendo, coletando as pessoas pelos atributos, né? Exatamente, exatamente. O mago, o curador, aí no caso tem lá o... Né, o cara que planta, que sabe plantar, que cultiva. E os presidiários, quem eles seriam, né? Os assassinos, né? É... Então, tem um... Acontece também uma intriga lá dentro da prisão, entre alguns presidiários, né? Também, assim, o pessoal, né, quando vai pra prisão também fica um pouco de pé atrás, que o pessoal é assassino, né, são bandidos. É, e dá merda, né? É, e aí a galera começa a comentar assim, não, eu fui preso por estelionato, aí um cara diz, eu fui preso por assassinato. Aí todo mundo já fica assim, e ele fala, não, foi porque eu peguei minha mulher me corneando, eu matei ela e o amante. Aí o pessoal, beleza, tranquilo. Aí. Beleza, tudo, né? Tudo bem, assim pode, né? Se tiver algum zumbi comendo alguém daqui, você pode matar também. É. Tá. Se tiver alguém comendo zumbi, né? Necrofilia. Mas então, aí o que que acontece, né? Aí vai o pessoal, o Herschel, o pessoal, ele chama o pessoal da fazenda. É interessante que isso é uma parte importante que tem nos quadrinhos, que não tem, assim, eu não sei como é que vão fazer na série, porque o Rick volta. Não sei bem que eu tô me adiantando, fala aí. É porque morre a filha do Tyrese antes. É, então, agora... É importante agora... pra ele poder sair. Esse é o mega spoiler, calma, né, calma, cara? Lá. Ele falou esse... que morre a filha do Tyrese. É o que acontece. Spoiler número 2. Esse é o spoiler supremo, cara. Acho que não vai ter coisa pior que isso, né? Mas esse é de fuder, cara. O que acontece? A filha do Tyrese e o namoradinho dela... Querendo funhecar. Eles estão lá, né? Ele tem um plano, né? Plano muito sadio, inclusive. Isso. Né? Aí você olha assim, cara. Você é o leitor, você olha e fala... Eles vão matar o Tyrese, né? Caramba! Não sei pra quê, né? Eles vão matar ele. A própria filha. Então, é o que dá a entender. É, então, dá a entender isso, não. Então, eles vão matar ele, não sei por quê, porque ele tem uma arma, né? Uhum. Então, eles estão lá na cela. Isso o Rick deu arma pra todo mundo, né? Deu arma pro... Exatamente. É a proteção, né? Aí eles estão lá fazendo sexo, né? Zegzinho. Lá, dando uma, né? Tá, tudo mais. Aí eles estão na prisão, estão lá dormindo, né? E eles escutam lá um tiro. Quando o Tyrese vai lá na cela, o que acontece? A filha dele tá com um tiro na testa e o namorado tá lá do lado com a arma chorando, né? E os dois estão lá, né? Pelado lá e tudo mais. E o Tyrese chega com sangue nos olhos, né? Já quer afundar a mão dele na cara do namorado lá, né? Aí o que acontece? Os dois iam se suicidar, né? Eles iam fazer um negócio meio Romeu e Julieta. É, pro amor deles durar para sempre, uma coisa dessa. Exatamente. Aí eles, vamos morrer aqui, né? Tal, vamos dar uma e depois vamos morrer. No meio dessa discussão lá do Tyrese, do namorado lá, tal, da filha dele. Já apareceu o Rick, né? E tal, pra segurar o Tyrese. Já, é, o Rick já tá lá, meu Deus, calma aí, cara, não sei o quê. Aí o Tyrese tá com a filha dele lá nos braços, né? E o que acontece? Ela vira zumbi. Ela vira zumbi, exatamente. Nossa! Aí que é o spoiler supremo, cara. Olha, quem tá ouvindo até agora se fodeu, bicho. É. Que é o que a gente ficou se perguntando nisso na série, cara. Que é o que me fez gostar mais ainda de Walking Dead. Eu, puta que pariu, eles não precisam ser mordidos. Eles já estão infectados. Exatamente, se você morrer... Automaticamente você renasce zumbi. Exatamente, e aí que remete a outras teorias, né? Tipo a teoria do Homero, de que o inferno e o céu, o paraíso, estão cheios. Então, tipo, não tem mais lugar pros mortos, né? O céu e o paraíso. Inferno também, né? São repartições diferentes. Deus tá muito cansado lá em cima, cara. Aí, tipo, as pessoas estão voltando. Eu não sei, tem essa teoria, tem outras também, pode ser químico também, né? Que aí vem o que você ia concluir, mano, Araújo. Do que o Rick volta, né? Ele volta pra dar um fim no Shane, que morreu. É. E eles só enterraram, né? Exatamente. Caraca, isso que é querer matar o cara, hein, meu? Não, na verdade, ele volta pra comprovar isso. Ter tá certeza, vivo. Tipo, como ele morreu com um tiro, eu quero ver se isso é verdade. É, o Rick volta assim, tipo, maluco, né? Ele, não, eu tenho que ver isso, né? E ele vai lá, desenterra o Shane, nem precisa muito, né? Porque o Shane já tá meio que saindo, né? Na aí verdade, ele nem desenterra, assim... né? Ele chega e fala pro Shane, pode sair daí. É, pior que é verdade, né? E o Shane escuta, né, debaixo da terra e... É estilo thriller, né? Então, tipo, o mundo acabou mesmo, né? Já era. Por isso que todas as teorias que o pessoal falou, infecção... Por isso que quando apareceu a merda do CDC na série, a minha cabeça ficou... Eu falei, não pode ter essa bosta! É, porque o mais legal é, na verdade, você não saber o que aconteceu ainda, né? Sim, e na verdade, sim. Não importa. É, exatamente. É exatamente isso. Não importa, né? Então, tipo... Caraca, meu... Mas cara, agora eu, porra, meu, não tem salvação pra humanidade. Aí, porque todo mundo morre um dia. Exatamente. Caraca. Se morre, volta já a era. Era. Caraca, meu. Essa é a pegada. Não é mais, né? A revista, não, já sei o final. Mas ainda tem muita coisa que acontece. acontece tanta coisa que os zumbis é tipo... são só muros, então, né, então meio que... cara? Mas assim, resolvendo isso na minha cabeça, a pessoa morreu, você tem que aguardar um pouquinho e matar ela de novo, né? Exatamente. Ou então já dá logo um balaço antes dela voltar. Eu acho que se der um tiro na cabeça... se a pessoa morrer com um tiro na cabeça... Não volta, não. Eu acho que ela não volta. Até voltando na cena da prisão, que o Therese mata o namorado, né, da... Não, sem dó no coração, né? Ele vai e mata, sim, o cara volta, okay, também. Tem outra cena na prisão que um maníaco vai e decapita duas crianças, né? Nossa, cara, essa cena é de fuder, mano. É exatamente, o Rick saiu pra ver o Shane. Enquanto ele tá fora, aparecem as duas filhas do cara, que já perdeu mais três filhos, né? Perdeu mais duas. E esse cara vai e mata essas duas crianças. É um maníaco, né? Um cara que tava preso, né? É, um dos presidiários lá, né? O que ele falou mesmo? Ele falou que ele tinha cometido um delito, assim, ridículo, né? Não, a questão é o quê? Na hora que morre, todo mundo acha que foi o cara que matou a esposa, o negão. Ah, é verdade, aí prendem ele na cela até o Rick voltar. E é por isso que ele fica... O negão, que é um presidiário lá, que falou que foi preso porque assassinou a esposa. Que é namorado do outro, né? Do neguinho Rastafari, que eles dois estão tendo uma fé. Mas é sério, eles têm um caso. E aí, tanto que é isso que faz ele ficar puto, mas na frente querer se revoltar contra o pessoal que tá lá, tomando lugar dele. E aí, o que acontece? Na prisão tinha um dos presidiários lá que aparentemente... Né? É o mais nerd, mas se para pensar, é o mais suspeito, cara. Foi o que disse que tinha sido preso por estelionato. É, foi... Ai, fui preso por causa disso. E no final... aí você descobre que o cara, na verdade, era um maníaco, né? E aí ele tentou pegar a Andrea. Só que é um maníaco inteligente. Provavelmente tal, né? Ele mentiu, ele foi preso por exatamente outra coisa. E aí, nessa hora, quando o... Como é que é o nome do cara mesmo, cara? Eu ia falar Asher de novo também. O Heschel. Heschel. O Heschel. Ele vai ver as meninas lá, né? Que elas foram decepadas lá, a cabeça e tudo mais. E elas voltam à vida também, mesmo com a cabeça. Só as cabeças. Só as cabeças ficam lá. Caraca. É, aí eles dão uma arma lá pro Glenn lá, né? Pro Glenn, né? Glenn que é onde consegue matar. Porque o pai não conseguia nem a irmã. É, o Rick não tava, né? Não, o Rick. Não. O Rick não tava, o Rick foi ver o Shane, né? Mas, na verdade, descobrem que é ele logo depois que o Rick volta. O Rick volta, descobre que as meninas são mortas, ele começa a se culpar porque ele não tava lá. E aí aparece no pátio ele se culpando, o cara correndo atrás da André. Ah, é. Ele já tinha passado a navalha no rosto dela. Ele queria matar mais gente, né? É, aí o Rick pega ele, quebra ele de porrada. O Rick quebra a mão de dar murro na cara dele. Nossa, é verdade, legal, né, cara? Tanto que o Carl fica todo assustado com o Rick e tal. O Rick rebenta a mão na cabeça do cara e... Carl, vem cá, dá um abraço. Eu sou seu pai legal, vem cá. E aí que vem aquela outra discussão no próprio quadrinho, né? O que a gente deve fazer com ele. O Rick acha, sim, que tem que matar, porque ele matou pessoas que não eram mortas. E aí todo mundo disse que isso é ridículo, que isso não tem nada a ver. É, o Rick tá na cabeça que é a lei do cão, né? Tipo... É, ele fala isso, né? O Rick, ele impõe... ele tá vivendo já no Mad Max, já, exato, né? Ele impõe isso. Não, exatamente. Todas as letras, né? Se você morreu, você vai... Matou, você vai morrer. Outra coisa interessante também é que uma das mulheres da fazenda acaba se apegando a esse cara, a esse assassino. Aí ela diz, ah, é ridículo, vocês não podiam ter feito isso, não sei o quê. Não, ela se apega ao assassino. Ela tem a síndrome de Estocolmo, né? Normal isso até, eu já ouvi falar sobre isso. De, sim, mulheres. Ela até tenta salvar ele, né? Eles prendem ele na prisão e vão decidir não enforcar é a Andrea? Ele pra todo mundo ver. É, não, é aquela não é a Andrea, cabelo, não. É a namorada aquela meio gordinha, né? De cabelo encaracolado. Colar. Ah, é a gordinha, a gordinha. Namorada do Otis. Raquel, né? Raquel, sim, o nome sim. E aí ela vai liberar o cara da cela e o cara tenta matar ela. É, tem um detalhe que antes, né? O cara vai atrás da Andrea, né? Também. Isso. E ele faz um... Um talho na cara dela. É, ele corta lá a Andrea, né? É, exatamente. Que foi, é aí que descobrem, né? Aí soltam o negão que tava preso, que achavam que era só ele. Só que nisso o negão já tá louco, né? De raiva deles. É, já tá puto, exatamente. É, porque o cara foi preso injustamente, né? Quer dizer, o cara já tava preso, né? Não, e outra, ali era a casa dele, né? Em teoria era a casa dele. O pessoal chegou e já foi botar moral. Só botar um... Posso botar um parênteses aqui? Mais um spoiler aí, só pra colocar na contagem. Basta contar mais, tem a perder a conta. A Carol, né, cara? A Carol. A loirinha, cara, lá do Tyrese. Ela tá doida. Ela tá doidinha, cara. Que na série é aquela mulher de cabelo curto, né? Que sofria abusos lá do... Nossa, nada a ver. É, não tem nada a ver. É ela, cara, é ela. É o que eu falei no... no... Meu Deus, eu tô triste. Não, agora tem que ser o T-Dog mesmo, que o Tyrese não merece aquela mulher, não. Mas o que acontece? A Carol aí, né, ela tá doida, né, cara? Ela na prisão, ela se sente confortada lá pela Lori... E ela lasca uma bitoca na Lore, cara. É, ela dá a ideia do homenagem to lá, né? Entre o Rick, ela. É, mas na frente ela dá a ideia de que quer. Ela chega pra Lore e fala: olha, eu tive uma ideia maravilhosa. Vamos casar, eu, você e o Rick? Vamos ser um casal, nós três? Ah, e se o Rick não fosse muito viadinho, ele aceitava, né? Não, fácil, né, cara? Qualquer homem aceitava, né? Começa, é, você vê que ela... O legal que eu achei assim na série é que na série ela já tá meio louca. O legal que você viu na série é que na série... ela já tá meio loucona, já. O Valdeir é um homem que se afirma, cara. É, lógico. Exatamente. Pra ficar bem claro. Mas assim, pra gente fazer tipo definir, vocês acham, porque assim, tá falando da prisão, mas vocês acham que vai ser abordado isso tudo na segunda temporada? Não, eu acho que vai acontecer exatamente o que aconteceu na primeira temporada. Eles vão criar uns arcos paralelos e eles vão fugir disso um pouco. Eu acho que assim, uhum. Do jeito que vocês falaram que terminaram a série, que eles saem do laboratório doido lá, né? Uhum. Eles vão pra fazenda, né? E vai enrolar muita coisa lá, sabe? Eu acho que eles vão alongar essa parte. Do jeito que vocês estão falando, é meio curta comparado à parte da prisão, né? A parte da fazenda, sim, é bem curta, porque é pra dar um gancho dos personagens novos e ir pra prisão. Sim. Não, eles ficam muito tempo na prisão. Muito tempo. Eu acho que na série, teria que ser umas duas temporadas a prisão, se for pegar fielmente. É, não, e o detalhe, o Kirkman e o... Pelas entrevistas lá que eu vi, né? Lá no Walkers Brasil, né? Olha o Tintin aí, né? Uhum. Do Márcio. O Kirkman, ele parece que confirmou a personagem, a Michonne, né? Foi. Sim, é verdade, ele já confirmou. E a Michonne só aparece depois que eles estão na prisão. Não, ela é outra personagem que é foda pra caralho, né, cara? Por isso que ela não pode ser a Glória Maria. É, então. Como é que é a Michonne? Fala aí, Valdeir, como é que a Michonne é aquela personagem que quando você vê, tipo, ela à primeira vista, você fala, ah, forçou, sabe? É. Aquela, pra você ter ideia, só pra você visualizar, Romo, a maneira como ela aparece na HQ, eles observam assim fora da prisão, tem uma horda de zumbi em volta e tem uma mulher com uma katana na mão. A katana, pra quem não sabe, é uma espada japonesa. Sim, espada de samurai. Espada de samurai. E atrás dela tem dois zumbis acorrentados que ela vem puxando. Sem braço e sem maxilar. É, sem braço. Que ela mesma cortou. Que depois ela até fala que é o pai e o irmão, né? O namorado. Namorado dela. E pra aí... que ela tinha os zumbis? Que era pra ela ficar no meio e o cheiro, tipo, disfarçar a presença dela, né? É, os outros não atacavam. Exatamente. Não, e os zumbis que ficavam acorrentados, né? Ela mesmo falou que eles já tinham desistido de atacar ela, né? Porque toda vez que atacava, acho que ela cortava um braço, né? Fazia um machucado. É, acho que eles tentaram atacar, e ela foi cortando braço, cortou o maxilar logo. Não, agora você não vai morder mesmo. E essa é a cena quando ela aparece. Aí você visualiza isso. Caramba, aí ela entra na prisão. É, ela é totalmente também, né, acolhida lá, né, pelo Rick. Eles estão, né, fazendo uma limpeza, eu acho que no pátio, aí vão, sim, parece que vão ser emboscados e ela vai e salva. Sim. Uma coisa desse tipo. Já ganha o respeito do grupo na hora. Não, na hora, né, cara? Pô, uma negra lá, tudo, aquele cabelo dela, mó style lá, ela já vai e corta com uma espada um zumbi, os caras podem entrar, minha filha, passa o livro. O Rick olha pra Lore com desgosto, né? Ela é toda sarada, né? Toda forte. Não, e ela era advogada, né? Não tinha nada a ver, né? Ela falou que pegou a espada do vizinho, né? Mas é, ela fazia. Ela fazia aula de esgrima quando era adolescente. É, fazia esgrima, é verdade. Não tinha nada a ver, né? Com Kendo, mas tudo bem. Mas é legal, a Michonne é uma personagem foda. Fala. É, quando apareceu a Glória Maria, né? Puta, a Glória Maria, será que ela vai ser a Michonne, mano? Não, não tem condições, não. Ainda bem que não foi, né? Porque o personagem desgranhento não serviu pra nhecas nenhuma. É verdade, viu? Uma coisa que eu percebi de vocês falando e comparando com a série, é que a série não tem um ritmo de urgência, né? É, exatamente. Tem essa coisa acelerada de as coisas precisam acontecer agora, senão a gente vai morrer, né? Sim, sim. Ah, falou bem, cara. Falou Mas bem. Mas na série eu acho que não deu pra ter isso ainda, pelas coisas que aconteceram. Mas você não acha que na HQ já acontece isso desde o início? Porque assim, na HQ é a mesma coisa, ele acorda, sai do quarto, encontra o cara lá na cidade, né? cara dá umas orientações pra ele e ele vai embora. Aí ele já vai pra cidade, encontra o Glenn, corre pro acampamento, encontra a família, volta na cidade. Lá na série era tudo muito parado, se você for comparar com a HQ, né? Você acha que isso foi uma das coisas que tá influenciando a série ser ruim, assim? É, mas é o que eu falei, eles estão colocando coisas que não precisavam, tipo, na série. Nem o negócio lá dos Ticãs, não precisava. Ia ter deixado mais dinâmico se tivesse seguido sem isso, né? Ou a parte do CDC lá, tipo, não sei, acho que é isso que tá dando essa coisa mais lenta, assim, né? Uma dúvida só pra me localizar, naquela parte que você disse que tem a descoberta que qualquer pessoa que morre vira zumbi, né? E é o Tyrese, ele vê a filha dele. Eu queria saber o que acontece com o Tyrese. Ele fica louco? Que você disse que é uma... Ah, o Tyrese, ele fica bem abalado, né? Sobre a filha dele. Sobre o que eles descobriram, né? Essa parte é uma das partes que deixa o Tyrese, assim, que eleva o nível de fodão do Tyrese. Ele ficou o nível Kratos, né? Do God of War, né, cara? É, porque assim, ele fica muito puto. E lá dentro da prisão tem a parte do ginásio, que ninguém nunca... Assim, nossa senhora! Que tava lotado de zumbi e ninguém tinha entrado porque tava lotado. Lotado, os zumbis estão lá rodando lá dentro, né? É como se fosse um estádio de basquete, até a metade do estádio... Tava lotado de zumbi. É um lugar que eles não tinham limpado ainda. Tava cheio. E aí quando o Rick vai atrás do Shane, o Tyrese se mete lá dentro e tranca... Ou, ele vai limpar, acho que é com o Glenn. Sim. E acaba sendo cercado pelos zumbis. E no que ele é cercado, o pessoal sai de lá e acaba deixando ele lá sozinho. Foi meio mal pensado, né? Ele meio que vai meio suicida. É. É, o Glenn acha que ele exatamente morreu, por isso, tal. Né? Ele tá com o pensamento de foda-se. Tá mais minha aí. Filha, ele acabou minha vida. É, né? Perdi minha filha, foda-se, né? É logo na hora, quando acontece isso, é a hora que o Rick chega. Aí o pessoal, cadê o Tyrese? Ah, ele foi limpar o ginásio e tá morreu, lá dentro. Morreu, né? Tipo, eles acham que ele morreu. Foi cercado, morreu. E aí quando chegam lá, que o Rick chega, mas vocês viram o corpo e tal, vamos lá. Quando chega, estão todos os zumbis mortos, ele no canto. Todo melado de Cosmo. Intacto. Não, ele acha que estourou a cabeça do zumbi. E tudo na paulada, né, ele tava o quê, com bastão de beisebol. É, paulada. Ele tava com martelo, né, eu acho. Era o martelinho dele. Ele regaçou. Caramba. Porque ele desenvolve algum relacionamento com a Carol? É depois disso. Né? Namora, chega a namorar com ela. É, na verdade, ele desenvolve um relacionamento a mais com a Michonne. Ele tá namorando com a Carol, ele dá umas pirocadas nela. Isso, e mas aí, ela tá pirando. É, aí o que acontece, quando a Michonne chega, tem hora que ele tá lá no estádio, depois de limpo, e a Michonne, como diria o pessoal do Alienígena da América, dá um beijo de boa noite nele. Leia-se, sexo oral. Nossa, que lindo. Ele olha assim, né, louca por louca, eu vou pegar... A melhorzinha, né? Não é nem ele, a mulher agarra ele, a Michonne agarra ele. O cara acabou de ir sozinho detonar os zumbis, pô, o cara subiu ibope, né? É, velho. Maria Zumbi, né? A Michonne é a Maria Zumbi, né? Ela já olhou, nossa senhora, como você é forte, matou todos esses zumbis. Você não merece uma branquelinha daquela. Aquela loira encardida. É, já era, né? O pior é que a gente nem falou de outra coisa importante. É, depois que o negão lá, que é o assassino, que é liberado, né, que tinha matado a esposa, ele se junta com o namorado dele, vão lá num bloco, num dos blocos... o namorado dele. Vão lá no bloco dos guardas e pegam um rifle com as escopetas e tentam tomar a prisão, mandar todo mundo de volta. Só que nisso, quando eles estão rendendo todo mundo, eles esqueceram a porta desse dito bloco aberto. E aí começa a vir uma porrada de zumbi. Aí o Rick chega pra ele e fala assim, ou seja, olha... dá uma rebelião misturada com zumbi... Rebelião de zumbi. Aí o Rick, né? Até... É, então. É, aí praticamente eles se juntam, né? O Rick fala, ó, ou você deixa a gente junto pegar nossas armas e papocar os zumbis junto com você, ou tá todo mundo fodido, porque você não tem condições de matar esses caras sozinhos, não. E nisso o Rick dá um tiro na cabeça dele, no meio da coisa. É, cara, o Rick tá lá, tipo... olha pro cara, o cara é uma ameaça, o grupo ameaça, o filho, o Rick vai dar um tiro na cabeça dele e depois, ó, bala no meio perdida. Do tiroteio, é, no meio do tiroteio aí, ó. Só que mostra o Rick mirando, caraca, né? Na cabeça. É, cara. Aí é nessa hora, nesse momento que o Rick, né, ele já tá, a cabeça dele também já tá em outro nível. Tenho já, que fazer, né? O que eu tenho que fazer, mano, e foda-se. Ele tá meio tirano, né, se for pensar, ditador. Ele coloca que as escolhas dele sempre são as melhores, né? Então, mas é o pensamento dele, me colocaram como líder. Vou fazer o que é necessário. A responsabilidade maior é a dele. E a esposa dele tá grávida, né, cara? E voltando, a gente tá falando, teve esse relacionamento entre o Tyrese e a Michonne, né? Aí nisso, a Carol descobre, sim, né? Sim. Uma coisa assim. É, ela fica fodida, né? Mas ela não tem a filhinha dela foda-se, ainda? Foda-se, tá louca. Não, ela tá louca já, foda-se, cara. Tá loucona. Você tá loucona, ô! Tá loucona, ô! Aí tem um zumbi, né, que tá preso, que eles pegaram. Né? Ah, mas é a Carol que faz isso? Não, eu acho que isso aí é a Ruivinha lá que tentou salvar o filho da puta que matou as crianças. É, também a tô achando, tem ela? Cara. Que se mata? É a ruiva que se joga nos braços do zumbi que tá preso. Caraca, a Carol tá doida mesmo, mano. Mas isso é mais pra frente, né? Isso aí. Tem um zumbi preso lá, que eles, tipo, deixa o zumbi aí, vai que a gente aprende alguma coisa, né? Ah, mas isso é mais pra frente, então. Isso aí não é logo quando ela descobre, não. Logo quando ela descobre, ela corta os pulsos. Aí tem maior estresse do Rick, dizendo que é culpa do Tyrese, aí eles brigam e se safam, deixam de se falar. Tem a briga entre o Rick e o Tyrese. Sim. É disputa de poder o negócio. É, mais ou menos isso. É porque assim, o Rick chega pro Tyrese e diz, olha, se a Carol morrer, a culpa é sua. Aí ele vai dar uma comida de rabo no Tyrese. É, ele vai dar uma comida de... Vai dizer que a culpa é do Tyrese, se a Carol morrer, aí o Tyrese pega e fala assim, porra, e tu que matou aquele cara lá? Só o Tyrese viu, é verdade. É, você tá. E aí, se todo mundo souber, não sei o quê, aí eles começam a cair na porrada. Mas é aquela briga de amigo, né? Depois que eles dão um soco, eles se levantam, dá um beijinho e tudo. É, eles estão... Ai, meu negão, a gente faz homenagem mais tarde. O Rick tá lá de cima do bloco onde eles estão. É, o Tyrese fica com o cu na mão. Isso machuca bastante. Agora comentar um negócio aqui, né? Tem um personagem aí, dos acontecimentos da prisão, aparece um personagem, que pelo menos eu acho que ele vai aparecer no final da segunda temporada. Eu espero, pelo menos, né? Que é o governador, né? Aham. Uhum. O governador, o que acontece? Eles estão na prisão e eles avistam um helicóptero caindo fora da prisão. O Rick e o Glenn, né, que vem... Rick e o Glenn. Eles estão tirando combustível do tanque dos carros pra poder ligar o gerador. Rick, Glenn e a Michonne, que é a negona da Katana. A Michonne, ela diz que vai com eles depois. Eles chamam, ela diz que vão sair e ela aparece. Vocês acham que chega essa parte? Eu acho que não. Então, o que acontece? O governador, ele é um... Eu acho que o governador, a gente não pode dar muito spoiler, cara, porque é um negócio de fuder. Vamos só comentar, cara, sobre o governador, por causa de uma teoria que eu achei bem relevante. Assim. Exatamente, cara. Eles vão atrás do helicóptero, que caiu, né? A Michonne, o Glenn e o Rick. E eles descobrem lá que o corpo foi arrastado, né? Do cara do helicóptero. O piloto. Aí eles vão seguir essas pegadas e eles encontram o quê? Eles encontram lá... Tem um pedaço de uma cidade que ela foi totalmente fechada e tem um cara que é denominado governador, que é o cara que manda em tudo lá. Sim. E esse cara, ele chama, né? Depois que o Rick, a Michonne lá e o Glenn, eles entram lá nesse trecho da cidade, tem lá uma equipe de segurança lá, os caras tudo armado, né? E esse governador aparece, né? Tipo, todo receptivo, né? Ô, galera, entra aí, eu vou mostrar aqui pra vocês as minhas instalações, olha só que maravilha. Só que aí, o que que eles descobrem, né? O tal do governador, o cara é doente, mano. É o tirano. É o Hitler. Ele sim é o ditador, porque ele promove lutas de sobrevivência entre zumbis e pessoas vivas lá pra entreter o pessoal. Pra manter eles na cidade. Exatamente. Então, aí o que acontece? No meio de tudo isso, o governador, pra provar que ele é um cara fodão, que o Rick tá lá, né? Ele fala, da onde vocês vêm? Aí o Rick não quer falar, né? Porque o Rick já pensa, se eu falar que eu tô numa prisão de segurança máxima, o cara vai pra lá, né? Que ele percebe na hora. Graças a isso ele vê que o cara já tá malucaço, né? Tá vivendo na escrutidão. Exatamente, o cara é tipo doente, mano. E o cara, o governador, pra provar que ele é um cara fodão, é, pra dizer que ele não tá brincando em serviço, ele já dá uma machadada na mão do Rick. Caraca. Cara. Ele toma aí, ó. Ah, perdeu a mão. Tem mais coisa, né? Tem bem mais. A gente falar de spoiler total. Não tem só isso, né? Tipo, ele estupra a Michonne. Exatamente. Nossa, tem um monte de coisa agora. Tortura o Glenn. Tudo Glenn. E aí vem a teoria do quê? É, há uma teoria de que o personagem Merle, que é lá do seriado, é o Merle Dixon, talvez ele volte pra série como governador. Isso seria legal. Então, mas, eu acho que seria foda, cara. Mas vai ter tempo pra ele ficar tão fodão assim? Tem muito. Eles, tipo, passam quase um ano na prisão. Exatamente. Vamos supor que ele não apareça mais, o Merle. Aí ele aparecer só aí, seria justificável, porque acontece muita coisa enquanto isso, enquanto ele tá sumido, né? Sim, então ele vai aparecer, sei lá, se a série durar pra quarta, terceira temporada, né? Porque... Eu acho que seria tipo terceira temporada. Terceira ou quarta? É, eu acho que terceira sim, cara. É porque ó, o ritmo da série tá muito acelerado, cara. Então eles vão cortar muita coisa, cara. Eu duvido que eles vão ficar, sabe, duas temporadas na prisão. Eu não tô achando isso. Pra gente já dar uma coisa de expectativas, né, com a série. Sim. Eu acho que nessa próxima temporada, que são 12 episódios, eles vão ficar de 3 a 4 episódios no máximo na assim, o que é que eu acho que vai acontecer? 3 ou 4 temporadas, ou 3 ou 4 episódios na fazenda, depois vão pra prisão e eu acho que vai terminar a segunda temporada com um helicóptero passando e eles querem ir atrás. Pelo menos seria um gancho legal. Sim, seria. Sim, seria, porra, seria de fuder. O que não teve nessa temporada, né? Mas calma lá. Todas essas coisas acontecem muito pra frente? Vocês acham que... Tá tudo isso na prisão. Eles vão chegar na prisão, na série? Então, o que acontece? O Robert Kirkman, ele, pelo que eu li, ele afirmou que na segunda temporada já vai se introduzir a prisão. Então, leia-se introduzir a prisão de que eles não morram vendo a prisão. Oh, nossa salvação. É, porque só falta eles chegarem na prisão e ter um disco voador em cima, cara. Eu não duvido mais de nada. Depois que eu vi aquele final lá da série. Porque lendo as primeiras edições da revista, eu vi que mudou muito, né, a série. Muito, eles tentaram criar outros acontecimentos pra criar novidade e se atrapalharam com isso, né? É, o próprio Kirkman, ele já afirmou isso. A ideia do seriado é essa. É criarem novas situações. Então vai ser um episódio centrado na HQ e vai ter um episódio que vai sair totalmente da HQ. Esse é o episódio ruim e o episódio bom, né? É, eu acredito que seja isso, se você né? pegar na série o que não tem na HQ, que é aquela cena do que eles encontram os ticanos, o asilo lá, o negócio do hospital, isso daí, tipo, foi pro limbo na série. É, não tem importância nenhuma. É, não tem utilidade alguma. Então, tipo, eu acho desnecessário, mano. Se for pra criar um acontecimento que não vai dar segmento nenhum, pra que fazer? Sim. É, tipo, faz HQ mesmo, mano. Muda, tipo, diálogos, muda, sei lá, pouca coisa. É, e assim, né, acho que esse começo ainda tem uma questão de um lapso de tempo, na própria HQ mesmo. A partir da prisão não tem, é tudo muito pá, sabe, em cima uma coisa da outra. Muito rápido. Então não dá tempo de... É, porque assim, eles estão na estrada, tem como dizer que eles fizeram alguma coisa enquanto estavam na estrada, mas na prisão não. É o que acontece lá e pronto. Um detalhe interessante, né, que o Valdei abordando essa coisa deles na prisão estarem seguros, é que quando eles ficam lá na prisão, né, que eles ficam no pátio lá, né, o Carl fica brincando e tudo nisso, mais. Lembrando e que nisso tá acumulando zumbi em volta da prisão. É isso que eu ia falar. Você falou o Carl brincando no pátio da prisão, imaginei a Loris lá nervosa com ele. Carl, já para sua cela! Volta pra cela, menino! Eu vou te trancar lá, hein? Eu vou te colocar na solitária, hein? Mas é exatamente isso que o Valdir falou. Tá começando a surgir uma horda de zumbi incrível. É, e eles ficam com medo até de tanto zumbi de derrubar os portões. É, porque... Mas porque né? eles atraíram, fizeram barulho, é tiro, assim. É um monte de coisa. Então, nos quadrinhos eles não se ligaram ainda que os tiros atraem os zumbis. Nesse momento. Não, acho que sim. Não, teve um momento que o Rick percebeu. Eles se ligam na, na fazenda isso. Ah, que o Rick, verdade, tem até uma cena que eles estão na vilazinha lá, o condomínio fechado. Aí o Rick vê que tem um monte de mortos lá, né? Porque ele vê a placa. Ele já sai correndo e fala, não, vamos fugir, não dei nenhum tiro. Porque ele não quer chamar atenção. Até que o Alan vê a dona sendo atacada, ele atira. Aí que chama a atenção de todos os zumbis. Aí que eles percebem. O Rick já sim, sabe. Sim. Valdeir, quais são suas expectativas para a segunda temporada do Walking Dead? Eu espero, cara. Vamos, já que a gente especulou sobre HQ. Espero que seja bom, né? Principalmente, que seja bom. Eu espero que eles falem de Walking Dead. Espero que fique bom, por favor, né? Porque acabou muito ruim. Sim, a série teve muito sucesso, mas acho que pros fãs, assim, né? Decepcionou bastante. Eu acho que o que vai acontecer agora vai deixar, tipo, se eles seguirem a HQ, vai ficar mais legal. Porque agora que eles vão pra fazenda, né? O Kirkman já comentou que a partir do momento que ele sai do CDC, eles já vão direto pra fazenda, né? E, tipo, lá vão ter os personagens. Ele já comentou que vai ter a prisão, né? Então eu espero que, sei lá, eu espero que siga a HQ. Só isso. Não, eu também tô esperando que eles foquem na prisão, né? Porque a prisão tem acontecimentos assim, que quando eu fiquei sabendo que ia sair a série, eu tava meio que lendo, assim, a parte da prisão. Eu, meu, isso aqui na série vai ser foda, cara. Os caras vão resolver isso aqui muito bem, né? Mas, infelizmente, né? O que me escreve muito bem pra isso. Eu acho que daria duas temporadas tranquilo na prisão, mas... É, Rômulo, você como nossa orelha aí, o que você espera aí da segunda temporada? Cara. Se você espera alguma coisa... Não, eu vou ver... Porque o começo da primeira foi muito legal, mas cada episódio foi te desanimando e não foi impressão... Por exemplo, eu não li, né? Eu comecei a ler agora a revista e foi muito chato, cara. Cada episódio, putz, foi decaindo muito. Mano Araújo, só pra fixar mais ainda, o que você espera aí na segunda temporada? Pois é, realmente espero que seja bom, né? Não, mas eu acho... Rapaz, o mais importante é que eles foquem nos personagens, não fique aquele negócio meio... Nhê. Eu, sinceramente, quase desisto quando teve aquela baitolagem com a Andrea, que ela ia morrer, Ah, a Amy, né? A Amy. Não, a Andrea no mesmo, CDC, quando né? ela queria morrer no CDC. Ah, no CDC! Ai, meu que Deus Que eu achei também ridículo aquela situação de o Dale falar assim, não, se você morrer, eu me mato. Aí ela, tudo bem, eu vou sobreviver, porque senão eu vou passar o resto da minha vida com esse... Com a consciência pesada. Detalhe, o resto da vida dela era 30 segundos. É verdade. E tirando que nem o Dale não tinha nem dado umas pegadas nela ali, né, meu? Pô, não é. O cabo é bom. Imagina quando ele dá uma cutucada no estômago dela, né? É, futuramente aí, né, pelo menos na segunda temporada ele já vai dar uma fincada. O chaveco daquele ali, cara, ninguém resiste. É, nos quadrinhos eles já são quase casados, né, praticamente. Mas né? A gente não comentou disso, né, na HQ eles ficam e tudo mais. É, eles são, né, quase marido e mulher, né. Mas, ó, acho que é isso aí, Valdeir, já especulamos demais, né, cara? Pois é, cara, dá pra falar muito mais. A gente lembrando que a gente não falou... Tem muita coisa ainda que acontece na Nossa senhora, cara. Isso não é nem metade do que saiu. Pois é, a gente comentou até esse ponto, porque é o que a gente acha que vai ter a ver com as próximas temporadas. Com a segunda temporada. Exatamente. Detalhe, né, saiu até agora 80 edições americanas do Walking Dead. Isso. O que a gente comentou aqui, eu acho que vai até a edição número 20, por exemplo. Não, acho que um pouquinho mais, 30. Mas, ó, acho que é isso daí. Vamos agradecer aqui, né? Agradecer ao Valdeir aí, como sempre, né? De nada. Agradecer ao Rômulo também. Agradecer também ao Mano Araújo. Mano Araújo, pra quem não te conhece, cara, da onde você veio, meu filho? E pra quem quer saber um pouco mais de quadrinhos, né? Qual que é a dica aí que você dá? Pronto. Primeiro eu vim aqui do Ceará mesmo, com cabeça chata. Não, galera, eu sou do HCast, um podcast de quadrinhos. Eu e mais dois amigos doidos resolvemos entrar nessa empreitada, porque podcast é corra pra doido. Fazer podcast, né? Não, fazer podcast, cara, eu não sei porque eu tô falando. Parou de ser desenhista, né, cara? É, cara. Olha aí. Mas é isso aí, lá a gente fala... Na verdade, o HCast é um site que a gente tem notícias de quadrinhos, tem um podcast. Sim. Na verdade, o site é só pra suportar o nosso podcast, que é o carro-chefe. Lá, quem quiser ouvir a gente falando besteira sobre quadrinhos, é só ir lá mesmo. E videocast também, né? E a gente tem um videocast. O podcast é quinzenal e o videocast também, em finais de semana alterados. Qual que é o endereço aí do HCast? www.hcast.com.br. H só a letra H, cast. HCast, perfeito. Araújo, muito obrigado. Ah, eu que agradeço. Ó, já que você é o nosso convidado, escolha aí uma música aí pra gente tocar no final. Caraca, bicho, tu me lascou agora. Restart! Boa escolha! Perfeito. Mas no fundo, eu não sei se alguém já lhe disse isso, Doug, mas no fundo, você é um cara muito gozadinho. Já deve ter falado isso. Tem que ser pelas costas, mas já deve ter falado. Foi pelas costas mesmo. Tem que estar prestando atenção, né? Bem no fundo. É isso aí. Vamos embora e até julho do ano que vem, né? Parece que vai sair a segunda temporada. A gente já tá julho, no ano que vem, né? Exatamente. Ou até julho, é, porque eu não sei quando eu vou editar esse podcast. Então a segunda temporada já saiu faz tempo. É até julho desse ano, então, né? Então é isso aí. Ou não. Bora.